Disse o Sheikh Rahimahullah, Babu Kaulillahi Ta'ala, Babu Kauli Allahumma Ighfirli Inshit. Babu Kauli Allahumma Ighfirli Inshit. Capítulo sobre aquele que diz: Oh Allah, perdoe-me se você quiser. Oh Allah, perdoe-me se você quiser. Esses capítulos são capítulos que yani, nos corrigem sobre algumas palavras que não são convenientes a pessoa dizer a referir a Allah subhanahu wa ta'ala ou yani, a se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é o exemplo da palavra, yani, um dos exemplos daquilo que a gente viu no capítulo anterior, de que não é conveniente a pessoa dizer yani, Assalamu ala Allah, que a paz esteja com Allah, pois Allah subhanahu wa ta'ala é a origem dessa paz, ele que dá essa paz, subhanahu wa ta'ala. Então, neste capítulo, o Sheikh Rahimahullah menciona mais uma das palavras que não convém ao monoteísta dizer, que é Allahumma ghafirli insheta, ou Allah perdoe-me se você quiser. Oh Allah, perdoe-me se você quiser. Veja até yani, a fórmula dessas palavras. Mostra que a pessoa não está interessada, a pessoa não está firme naquilo que está a pedir. Yani, a pessoa sente e diz, Allah, me perdoe se você quiser. Isso não é conveniente. Não há dúvida de que não é conveniente você dizer isso a referir-se a Allah subhanahu wa ta'ala. É como se você yani, estivesse desleixado com o pedido que você está a fazer. Portanto, o Sheikh Rahimahullah menciona este capítulo porque, yani esse tema desse capítulo, porque isso indica a falta de vontade. Quer dizer que a falta de vontade no dua não é algo que o monoteísta deve ter. Yani, quando a pessoa faz dua, a pessoa deve estar firme e determinado naquilo que ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala e não deve mostrar desleixo. Não deve mostrar desleixo no seu dua, não, yani, pouca importância. Oh Allah, me perdoe se você quiser. É como se ele não precisasse de Allah subhanahu wa ta'ala, por um lado. É como se ele não precisasse de Allah subhanahu wa ta'ala, num lado. E também, como disse o Sheikh Al-Fawzan, وَيُشْعِرُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَطَّرُّهُ شَيْءٌ إِلَى فِعْلِهِ Ma yafal. Yani, é como se a pessoa tivesse a dizer que yani, existe algo que Allah faz sem vontade. Existe algo que Allah faz sem vontade. Portanto, isso é falta de veneração e respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa dizer, oh Allah, me perdoe se você quiser. Daí que o Sheikh Rahimahullah mencionou isso para chamar a atenção de que o monoteísta não tem essa atitude no seu dua. Pois isso mostra desleixo e mostra que ele não precisa de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que diz, Allah, me perdoe se você quiser. Disse rahimahullah, وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse que nenhum de vós diga Oh Allah, perdoe-me se quiseres. Oh Allah, perdoe-me se quiseres. اللهم ارحمني إن شئت Oh Allah, tenha misericórdia de mim se quiseres. ليعزم المسألة يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse a pessoa deve ser que seja determinado no seu pedido. A pessoa deve ser firme e determinado no seu pedido. لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُقْرَ لَهِ Yani, Allah subhanahu wa ta'ala não há quem o obriga a fazer algo. Yani, não há quem obriga Allah subhanahu wa ta'ala a fazer algo. Daí que a pessoa deve mostrar determinação no dua e não mostrar yani, desleixo e falta de determinação. A pessoa que diz Allah, Yani, Allahumma ghafir li in shi't. Ou Allah me perdoe se quiseres. É como se a pessoa não estivesse mostrar yani, interesse no seu dua. Yani, quer dizer, se você me perdoar, não faz problema. Se você me perdoar também, yani, não faz problema. Tanto uma como a outra, não há problema. Isso é algo que não convém o muçulmano dizer ou yani, ter no seu coração. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam e noutra versão disse, como vem no Sahih Muslim, wali muslim, wali yu'adhim ar-raghba, fa inna Allah la yata'azamahu shay'un a'tahu. La yata'azamahu shay'un a'tahu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente diz, e que dê importância no seu pedido, naquilo que ele deve dar importância naquilo que ele pede. Fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tahu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani não existe algo que faz Allah subhanahu wa ta'ala, yani quando Allah subhanahu wa ta'ala dá algo, yani isso não torna essa coisa importante. Não torna isso, yani Allah subhanahu wa ta'ala é rico, que quando ele dá algo ao seu servo, isso não muda nada nele subhanahu wa ta'ala, não muda nada ele subhanahu wa ta'ala. Alguns irmãos estão a se queixar de falta de som. Acredito que há um problema de som. Não estou ouvindo. Ok, acho que temos problemas de som. Nessa lá, Taysir. Continuando, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui chama a atenção de que Allah subhanahu wa ta'ala, quando dá algo ao servo, não torna essa coisa importante. Não torna essa coisa importante. Subhanahu wa ta'ala. Tanto este capítulo, o Sheikh Rahimahullah chama a atenção de que não faz parte do verdadeiro monoteísta a pessoa fazer dua sem determinação. E também é falta de consideração e veneração a Allah subhanahu wa ta'ala a pessoa fazer dua sem mostrar desejo naquilo que ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que você vê às vezes pessoas tá sentado, diz Allahumma ghafir li, mas o seu coração, o estado do seu coração é como se nem estivesse interessado nas palavras que ele está a dizer. Ele diz que, oh Allah, me perdoe, mas o seu coração está bem relaxado. Não mostra arrependimento, não mostra remorso, ou coisa dessa natureza. Isso é algo que faz com que até o próprio dua não seja aceito, pois a pessoa não está interessada naquilo que está a pedir. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração, que nenhum de vós diga Allahumma ghafir li in shi'ta, que nenhum de vós diga, oh Allah, me perdoe se quiseres. Pois isso mostra que essa pessoa não está interessada nesse dua, e essa pessoa mostra, é como se estivesse a mostrar al-istighna. Essa pessoa yani, estivesse a mostrar al-istighna, yani, como se ele tivesse a dizer que yani, não faz nenhuma diferença se Allah subhanahu wa ta'ala me dar ou não o que eu estou a pedir. Se Allah subhanahu wa ta'ala me dar ou não aquilo que estou a pedir. E este capítulo, como vemos, temos um hadith. Vamos passar para o capítulo que vem a seguir.